Isso, pode pegar no pé da mesca aí mesmo também, daí é a mesca aqui, ó. Que a gente tava. pedindo força a ela, ao sol, à lua, né? Os elementos da natureza. E é isso aí. Gratidão. Obrigado por todos existirem e estar aqui nesse momento. E aí, Sui? Antes da Sui começar, posso... Sim, pode ficar à vontade. Primeiro, né, dar boas-vindas a todo mundo que tá aqui. E dizer que... O que eu ia dizer? Importante. Que hoje às 14h, a gente vai fazer uma reuniãozinha mais, digamos, mais de elaboração e de programação. E também falar de que vocês têm de proposta. E também dizer que a gente vai fazer o tópico no xamânico também, onde a gente quer tentar misturar as duas culturas. Então, quem tiver afim de entrar nessa experiência, acho que pode ser bem bacana. E é isso, por enquanto. 14h, tá? Não, lá na rádio. Vou fazer uma fala sobre tarô, a convite da Furiana. Simples, não é nada. Não vou entrar profundamente, vou falar só um pouco sobre os arquétipos. A gente podia sentar já um pertinho. Quer que senta próximo de novo ou tá tranquilo assim? Acho que pegar todo mundo pertinho. Puxa, né? Ai, meu Deus. Ó, tem duas. É, eu sei, mas ela já tentou. Faz 2 anos que eu comecei a mexer diariamente, né, com o tarô. E tá muito vinculado com a minha relação com o técnico mesmo. E uma experiência que eu desenvolvi no passado durante a minha vida. Eu uso o tarô porque eu sonho pouco. E aí, como eu tinha dificuldade de acessar os meus sonhos, eu comecei a buscar as imagens dele nas cartas. Eu trabalho com o tarô de Marcelo, tem 3. Mas eu uso os livros do Riddle e do Crowley como suporte e acabo estendendo um pouco o significado dos arquétipos. Eu trabalho com ele todo, o baralho inteiro, e então são os arcanos maiores e os arcanos menores, que é como eles se organizam. Os arcanos maiores são 22 cartas, os menores são as 56, que são de um baralho comum. Eles são divididos em ouro, espadas, paus e copas. As cartas de ouro são voltadas muito para trabalho, criatividade, coisa que usa a mente bastante. Então está vinculado também com dinheiro. As cartas de paus, elas estão vinculadas com lavoura, com labuta. São as nossas relações diárias, nossos trabalhos de todo dia. As cartas de copas, elas são muito vinculadas com afetos, então tem muito líquido, muita água, então coração, sentimento, útero, maternidade. E as cartas de espadas são conflitos, lutas, então as cartas vinculadas geralmente a trabalhos que exigem mais. Do corpo e da mente. Os números costumam também ter uma importância bem forte. Então, 2 é um número de combinação, de par, de harmonia. Então, se você tirar um 2 em qualquer um desses 4 marcos, ele geralmente está vinculado sei, são relações entre relações. Um grupo grande como esse, provavelmente, parotaria, não sei. Seja tranquilo, essas relações entre relações. As cores no tarô de Marcela também são muito importantes. Então, as cartas que têm muito azul estão vinculadas com passividade, com sentimentos, com afeto. As cartas que têm muito vermelho, elas são mais ações. Então, elas também podem anunciar tempestades e movimentos mais fortes. O verde, ele é pausa ou putrefação. Então, ele é como se fosse aquele tempo que um adubo precisa. E amarelo é vinculado de novo à criatividade e ao movimento da mente, de ação. Que são as cores que predominam nas cartas de moeda. Eu vou falar um pouquinho desses 22 arcanos. O primeiro é o louco, que é o zero, que é uma carta que marca o zero mesmo, porque ele anda com tudo que ele tem pendurado nas costas. Ele está com a roupa rasgada, ele tem cachorro que acompanha ele. Então ele tem animais de proteção, ele está olhando para frente. Ele é uma carta que está vinculada aos arquétipos da criança, de liberdade. Se ela estiver desequilibrada de cabeça para baixo, uma certa inconsequência. O número 1 é o mago. É uma carta que tem uma mesa com vários instrumentos. Então, a faca, o bastão. Está vinculado com a ideia de que magia é fazer as coisas também. Não é só algo que fica no mas está vinculado com a força que a gente coloca nisso para transformar essas matérias. É mais vulnerável a afetos humanos. Depois vem o imperador, que é uma carta forte, que marca o 4, que é matéria, né? E é uma carta vinculada com o poder do homem, dos kakusu, de ação e de forte personalidade para guiar. Ela já anuncia a carta seguinte, que é o Hierofante, que é uma espécie de papa, então, um pajé, um representante de forças espectrais dentro da Terra. A carta seguinte, que são os amantes, ela tem duas leituras. E é uma pessoa no meio, que é um rapaz, ele está entre o amor de uma amante mais velha que toca nas genitálias dele e uma amante mais nova que toca no coração. Então é uma carta que também está vinculada a dúvidas, a incertezas, a necessidade de decidir. A carta seguinte é o carro. Ela é o 7, que é um número que tem simbolismos em várias culturas distintas. E ele é um carro sendo puxado por duas entidades animais. Ele é uma carta que vai para frente, então ela é uma carta bem sagrada, bem vinculada com a operação do divino, quase como um movimento do destino que te leva, né? Só que esse carro ele vai para os dois lados, então quando ela sai para você, depende de você segurar o caminho que ela vai tomar. Então ela é uma carta de bastante empoderamento também. O tarô, no geral, nunca diz o que vai acontecer, né? Ele está dizendo o que é. Então, é um jeito de a gente ver macro o que a gente está sentindo. Então, a forma de se relacionar com as cartas é uma forma de tomar o poder dela também, ver o que ela fala para você. Quando eu tiro, eu gosto de escrever bastante, um tempão, sobre aquela carta e o que ela passa até receber uma resposta. Na carta seguinte, depende do baralho, como eu falei que eu uso o de Marcella, o Crowley Riddle, o Crowley mudou, então ela pode ser ou a força ou a justiça. que é no lugar da 11 também. Tá? É. Eu, quando sai essa carta, eu sempre leio como os dois lugares, tento fazer essa mistura. Então, a justiça que exige balanço e a força que é uma mulher segurando um leão. Só que ela não está segurando ele na força, ela está segurando ele acariciando, né? Então, é uma força muito feminina também, que não está vinculada ao embate direto, mas à inteligência social. Né? Qual é essa, Suzy? A força, a 8. A carta seguinte é o ermitão, que é uma carta que pede silêncio. Ela é como o Cauim, ela tem ciência e ela não gosta de barulho nem de risada. Então, ela pede para a gente se recolher. A seguinte é a Roda da Fortuna, que é uma carta que ela nem sempre é sorte, porque as deusas da fortuna são cegas e elas lançam a sorte sem ver quem vai ser flechado. Então, às vezes pode vir algo muito bom e às vezes pode vir uma grande tempestade que a gente vai ter que lidar com o resultado dela depois. A carta seguinte é o Enforcado, que é uma carta muito interessante porque, embora ele chame Enforcado, ela não tem uma pessoa enforcada, não. Ele está preso pelos tornozelos, então ele se pendurou porque ele realmente queria. Então é um sacrifício que a gente se auto se impõe. Então é se pendurar de cabeça para baixo para ver as coisas de uma outra perspectiva que a gente não estava conseguindo ver quando estava de pé. A carta seguinte é a Morte, que anuncia fechamentos, então ela fala muito sobre fins de ciclos, só que ela, de cabeça para baixo, ela recebe influência de Júpiter, então ela anuncia nascimentos, gravidez, começos de projetos. A seguinte é a Temperança, que é uma carta linda, que é uma mulher segurando duas taças com líquido mercurial, e aí ela vai passando de um para o outro, e ela marca o movimento da vida. É uma carta que pede paciência para a gente lidar com o tempo de forma de acordo com o que Tupã quer. Assim, ela insere esse pedido de tempo. Qual é o número dessa carta? É a 14. A seguinte é o Diabo, que é uma carta que está muito vinculada ao dinheiro. Energia sexual descontrolada. Então, quando ela sai, ou porque a gente está precisando trabalhar demais e não está conseguindo dar conta de tudo que precisa fazer, ou está com uma energia sexual exagerada, que a gente acaba gastando ela. E aí também não consegue se focar. As três cartas seguintes, elas são de astros, né? Que é a lua, a estrela e o sol. A estrela, ela é fertilidade, ela é feminina, ela tem água bastante, ela é aberta. A lua, ela já se fecha, então ela tem uma lagosta dentro de uma água parada. E ao invés da energia vir de cima para baixo, ela está indo de baixo para cima. Então, quando sai a lua, é uma carta que pede muito dos nossos afetos. Assim. Mexe muito com o chakra cardíaco. É uma carta que pede da nossa paciência. Pede muita força e equilíbrio emocional para lidar com ela. A penúltima carta é o Julgamento, que é uma carta bem marcada de terra. Ela tem a cruz, que marca a matéria, ela tem um quadrado, que marca a matéria, ela tem uma família em cima da mesa, então é uma família humana, né? É a personificação da nossa matéria, da nossa materialidade. E ela está vinculada a como a gente olha os outros para se ver. Então, como o julgamento está vinculado com como a nossa relação depende da relação com o outro. O ser humano é um ser social e a gente se vê muito a partir de como a gente olha para as outras pessoas também. Então, é uma carta de referência. Pede referência ao seu redor. Interessante. Tem a Torre e o Mundo, que são duas cartas finais que fazem um contraponto, porque o mundo ele é a abertura total, então ele é uma mulher nua, com os quatro elementos em volta dela. Então é uma carta que sugere todas as possibilidades imagináveis. A Torre já é uma carta de fechamento, então é uma torre com dois corpos humanos caindo dela. É uma carta que anuncia fim, colheita, não é um fim necessariamente ruim. Mas ela é uma dessas cartas que evocam lua, então ela também é uma carta que pede cuidados, pede atenção para quando ela sai, para lidar com a nossa energia com relação ao outro. Era isso mais que tinha preparado. Boa. Aueri. Como então? Como você trabalha normalmente com as cartas? Então, eu faço um trabalho bem pessoal, que eu acho que o ideal é isso. Eu nem recomendo assim, que as pessoas leiam para outro. Eu leio para as pessoas. Hoje eu não trouxe baralho, eu não tinha planejado fazer esse movimento. Porque eu tinha planejado trabalhar com a questão da ginecologia natural, tinha vindo mais com isso na cabeça, que também quero fazer. Mas o ideal, eu acho, é a pessoa tirar todo dia. Você não precisa ter um baralho para você. Você pode dividir com outras pessoas. Mas todo dia embaralhar e tirar uma carta. E ela vai te dar uma sugestão para como você vai mover a sua energia ao longo daquele dia. Então, eu gosto de tirar no dia anterior para o dia seguinte. Então, antes de dormir, eu tiro, escrevo sobre ela. E aí, durmo, tento sonhar, porque eu tenho bastante dificuldade para sonhar até a Luísa estava sugerindo chá de Artemísia, que ajuda a sonhar mais. Ontem, depois do Aue, eu sonhei bastante, foi bem bom. Mas aí, como eu tenho essa dificuldade de sonhar, eu tento sugerir o sonho com a carta. Só uma pergunta, assim, questão do baralho. É só para as pessoas que qualquer pessoa pode? Qualquer pessoa. Mas a pessoa tem que saber o que significa aquela carta, né? Sim, eu uso uns livros, uso um PDF que eu ganhei do Greg, 3 livros. Mas a gente acha hoje tudo na internet, então dá para trabalhar com a apostila no computador. Aí ela vai falar sobre as cores, sobre cada um dos símbolos. Aí o que eu costumo fazer é quando eu embaralho, tiro a carta, aí eu pego nos 3 livros diferentes, porque cada um é de um autor diferente, que trabalha numa perspectiva diferente, e escrevo o que ele fala. Aí daquilo que ele fala, eu começo a escrever o que começa a vir do peito mesmo, né? E ali eu tento encontrar uma solução para como lidar com a energia do dia da melhor maneira. Eu gostaria de compartilhar uma coisa. Eu fiz um trabalho com o tarô de Marcélia também. E eu não sei tarô. Então a gente tinha esse contato bem imagético mesmo com o tarô. E a pessoa trouxe vários tarôs pra gente olhar. E o tarô que mais gente do grupo achou mais interessante era um tarô de magia negra. Porque a imagem é muito bonita e você vai muito para a imagem, né? E o tarô de Marcélia, ele é um tarô que depois a pessoa foi explicando para a gente, trabalha cores primárias, imagens simples. Do cotidiano, assim, é isso, que é um tarô que você, olhando o tarô, assim, como as imagens são simples, as cores são simples, ele tem uma coisa que traz mais para o cotidiano que você está falando, né? Mais para a concretude da matéria. E tinham outros tarôs que eram muito, que eram para trabalhar a energia de uma outra forma, né? Então eu achei muito interessante isso, de como ler o tarô. Você faz uma, ela deu uma aula para gente assim, de vários tarôs, o tarô do Osho, o tarô de Marcelo, um monte de tarô. Mas essa da magia negra eu fiquei impressionada, assim, de como chama, né? A tendência para o negativo. Não, eu acho que é mais pro, talvez, o aprisionamento, né? O tarô, essa imagem. Então, o Rodorovsky, ele tem um trabalho bem forte com o tarô. O tarô dele é a base do dele é o tarô de Marsella. Ele gosta do tarô de Marsella porque ele fala que justamente por ser mais primário, ele acessa a qualquer pessoa de forma imediata. Um dos que eu trabalho que são mais tensos é o do Crowley, que tem imagens mais fortes. Ele é voltado a uma bruxaria mais intensa. Mas... quando você quer lidar com resultados harmoniosos, eu prefiro o de Marsella. Todos são lindos, mas assim, eu acabei adotando ele mais. Mas ele tem particularidade, tipo, uma carta tá de cabeça para baixo, de paus. As cartas que são de copas é mais fácil você perceber. Mas aí ela tem, tipo, um 8, assim. Aí você quer saber se ela tá de pé, é porque esse pedacinho aqui... é um pouquinho maior do que o do outro bastão. Então você precisa de muito tempo em cima dela para ela se revelar. Toda, né? É. A complexidade. É um oráculo, né? O tarô é um oráculo. Então, tipo, os oráculos eles vêm também se desenvolvendo a partir do tempo, né? Tipo, a gente pega, se for ver de início, é o oráculo chinês. O Ai Xing, Xing, né? Aí depois ali chega, porque Marsella é aonde mesmo? França. Então, esse tarô de Marsella, ele é um baralho cigano que ficou muito popular na França, porque lá tinha uma certa tolerância religiosa. Porque os egípcios também já têm um tarô, né? Já tem um oráculo também. Tem um monte, né? Tipo, os africanos também têm um oráculo, que é os búzios. Aí daí quando a gente chega aqui pra nós, né? Tipo, nós que eu falo assim, América Latina, qual que seria o nosso tarô, né? Qual que seria o nosso jogo? Aí que tá, tipo, é porque quando chega aqui parece que já tinham acabado já, que os maias têm a leitura do... como é que dá o nome, né? A leitura do Kim, que pra mim também é como se fosse... Ah, do calendário maia. Do calendário maia, que pra mim é tipo como se fosse... Eu vejo ele, assim, como, vejo ele como um tarô. Então vai muito da... Como ela falou, assim, de várias formas de leituras, né? Vocês têm? Acho que eles vão começar a ter agora. Então aí daí vai muito disso, porque muitas vezes a gente, tipo, tromba uma pessoa... Tipo, eu vi, porque eu tenho uma amiga que joga bastante. Então, antes da pessoa abrir as cartas, ela já recebia a energia da pessoa e já, tipo assim, eu já sei o que tá acontecendo. Tipo, a pessoa tem que ter uma mente muito aberta, tem que estar muito perceptiva até, porque são coisas que até mesmo quando o vento entra assim, você vai tirar uma carta e o vento sopra muito rápido, pela abertura da carta, você já começa a se entregar com tudo, assim, ó. Eu vi vários momentos, assim, mágicos. De uma pessoa tá com uma situação e precisando, assim, ela acha que precisa de ajuda de fora, né? E ela tá aflita ali e começa a jogar, começa a receber as mensagens, né, do cosmo. E daqui a pouco a pessoa sai calma porque o tarô, né, trouxe a resposta que ela tanto queria, né? E que muitas vezes sempre a resposta está dentro da gente. A gente não percebe muito. Aí como tu falou, o tarô vem para auxiliar mesmo. Pra mostrar o que que é. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não lembro se eu ouvi você falar da carta do louco. Não sei se ele recebe esse nome também no tarô de Marsella. Sim. Queria que você me falasse o número dele e me falasse um pouco mais sobre essa carta. Então, o louco, é legal você perguntar isso, porque ele é uma carta que ele tem duas posições. Ele pode ser 0 e ele pode ser 22. Então ele marca tanto o início quanto o fim de um baralho. Depende muito da situação que você está lendo. Ele é tipo uma carta coringa? Não chega a ser uma carta coringa. Mas ele ocupa duas posições. Então se você estiver começando um trabalho e sair louco, ele tem uma motivação, Se você estiver finalizando um trabalho e sair louco, tem outro. Né? Ele é uma carta boa para começo. Porque que geralmente ele tá te empurrando pra frente, né? Ele é uma carta que olha pra frente, ele tá te empurrando, ele não te segura. Não tem amarras, né? Ele não tem mochila, ele não tem bagagem. Só aquela que ele leva, é tudo que ele tem. A carta dele, eu não sei se era Marcélia, mas uma que eu vi, que eu lembro, ele tá no... Ele tá com foi essa que você descreveu, que é um cara que tá com um cachorro. Uhum. E tem, ele tá na beira de um penhasco, não é? Ele, essa carta. Ele tá despencando no abismo. Não, ele tá na beira de um abismo. Ele tá, né? num aclive. Ele tá num aclive. Nessa parte, sabe como que meio que eu entendo assim? É que ele nunca cai no abismo, porque ele tá equilibrado. Ele só tá tipo pendendo assim, né? Meio que assim, ou então em movimento até. É, ele tá em movimento. Aí daí, e pra mim, tipo, um louco não tem medo do abismo. Então ele caminha próximo ao abismo. Se você pegar assim uma pessoa e falar bem assim, aquilo ali é muito ígneme pra mim. Tipo, é só os loucos que vai. Isso mostra pra mim desafio também. Às vezes é tipo, você tem que ser louco pra vencer esse desafio aqui. Acho que a gente podia mangutar, né? Bora. Eu sinto que os oráculos, eu trabalho com vários oráculos, eu sinto que eles simplesmente são, não simplesmente, mas através de trabalhar com eles, eles funcionam como uma ferramenta para olhar o presente. Então, para mim, por exemplo, as cartas são pequenos espelhos para olhar essa parte que tu não consegue olhar, né? Como que isso me ajuda. Mas aí um oráculo, depois de um tempo de treinar esse olhar detrás das coisas, um oráculo poderia ser outras coisas. Se tu mora muito tempo na floresta, né, tu começa a enxergar de um outro jeito. Ou em geral, acho que são portas para treinar tua intuição. Também, como por exemplo, tu desenvolver tua técnica de pegar, escrever e dormir. Né? Aí acho que é isso, né? Eles vai ensinando a gente modos pessoais para aprofundar no teu próprio poder, né? E nesse próprio poder que ilumina, pode ajudar a iluminar a outros. Mas nem sempre é duro nisso, né? Junto, iluminar essa escuridão interior, não porque seja ruim, senão porque é um pouco desse jogo, né? E trazendo essa luz e ver essas coisas. Mas acho que isso, que qualquer caminho de oráculo ou coisas similares só te treina para olhar um pouco mais de você mesmo, né, e do presente, me parece. E acho que os índios, eles têm o oráculo deles já, tipo, essa consulta, assim. É água com a tempo. E a natureza. É isso. É o Castaneda, né? O Carlos Castaneda, ele explica num dos livros dele os símbolos. Tá bom. Como a gente identificar esses símbolos naturais, que é vento, sol. Ontem mesmo rolou, né, velho? O céu estrelado ontem foi isso. A gente em sincronia. É. Assim, eu interpretei desse jeito. É, interpretei outra coisa também, que foi a sutileza das lideranças perceberem que no domingo não era o dia, sendo que ontem que era mesmo dia pra ser. Isso aí também é interessante. Às vezes, tipo, vou sair pra caminhar de uma distância e olha pro tempo e fala, não vou não, véio, vou ficar aqui. E receber isso, que é coisa que muita gente não tem. Não entendo. É, não tem relação com a terra, né? É, a ideia, tipo, quer fazer a coisa, não. Quer fazer a coisa no seu tempo, não no tempo do cosmo. É, exatamente. Na sincronia. Eu usava. Essa sincronia é bem interessante, né? O movimento de se pôs um bicho no seu braço no momento que você pensou tal coisa. Mas esse oráculo, as plantas de poder funcionam como oráculos, não? As plantas de poder? Funcionam como oráculos? Vários planetas, assim, coisas assim. Bem interessante. Por isso, se tem uma questão, vai pro tarô, né? Mas se tem uma questão, você vai pra planta, não é? É isso. Porque eu tenho então, acho que o oráculo seria uma planta de poder, né? Eu vejo também na reza, né? Na reza com as cordas. Tem uns caboclos que chega aí que depois só falta só desintegrar as ervas, né? As ervas tem um... os umbandistas, eles creem que as plantas, elas absorvem a energia dos astros, né? Tipo assim, tem plantas que absorvem a energia do sol, tem plantas que absorvem a energia da lua, tem plantas que absorvem a energia de Vênus, tem plantas que absorvem a energia de Júpiter. E daí o uso dessas plantas, de acordo com seus arquétipos, né? Cada signo é regido por um astro. E esses? É, escrituras também são... Também, pô. É tudo um oráculo assim, pra nós, né? Pra nos manter firme. Você pinta todo dia, né? É. Ou várias vezes você procura a inspiração também, né? Com certeza, é verdade. A Isa, ela mexe com o tarô e ela trouxe um de Belém, que é bem lindo. É diferente desse que eu já falei, mas ele é muito lindo. É, eu trouxe... Eu tô começando, assim, a jogar esse baralho. E eu trouxe mais também pra a gente ser apresentado, pra conhecer. E ele é muito legal porque ele é dividido em planetas, ao invés de ser dividido em naipes, né? Então a gente já pode pensar qual a influência que cada planeta que a gente sente. Por exemplo, o Sol é a força masculina, a força de criatividade, como você falou. E tem também similaridades com os outros baralhos, né? Porque todos os baralhos são primos. Então, se vocês quiserem dar uma olhada... Eu queria dar uma brincada. Sim, tipo, puxar acho que uma carta. Seria legal aproximar mais. Eu queria puxar uma carta mesmo. Também, temática, planetas. É, talvez cada um poderia puxar uma carta, né? Não é não? É. Mas é diferente. Essa é cheirosa mesmo. Que aquele negócio que tá lá. Se bate assim, tá roxo, tá saindo a cera. O óleo dela, essa cera aqui. A cera não. É, um pouco por dentro da água, porque ela tá tomando água também. Porra, mexe bem. Funciona pra dor, né? Da folha deve também fazer pano. O baralho... Posso levar umas folhinhas pra fazer um banho? O baralho de Bellini que eu trouxe hoje, ele é legal porque pra mim ele é como entre o baralho de Marsella e o baralho cigano. E o baralho cigano, em vez de você tirar um jogo como o de Marsella, com, por exemplo, umas 5 cartas que você vai ler, o baralho cigano, você dispõe todas as cartas do baralho. E aí você tem que ler como se fosse que ele estivesse contando uma história mesmo pra você. Ah, e você tem que ler os arquétipos. E esse baralho, ele é bem intuitivo, porque ele é feito de desenhos, são desenhos bonitos e todos eles evocam algum lado da nossa mente ou dos nossos desejos que a gente deveria prestar atenção. Então, eu acho que para agora, para a gente tirar uma carta para cada, a gente tem que observar bem essa carta e usar bastante a nossa intuição para ver o que ela evoca. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você tira essa carta? Ou o que essa palavra que está escrita na carta te diz? O que esse número te fala? Né? Obrigada. Vou dar uma embaralhada aqui. Se a gente puder ir mentalizando um pouco a nossa energia, pensar no desconhecido, na subjetividade. isso aí, gente. Então, que... A gente de Ah, é? Na cosmologia tupi-guarani, a presença divina é um coruja. Antes de tudo, era o amor. Cara, eu gosto de achar que... veio a sabedoria. Aí é quando vem ele pode vir de cabeça pra cima e tá sabedoria. Depois você busca a cosmologia tupi-guarani, entendeu? Você sempre apaga a cosmologia. Aí tá num blog da antroposofia. Aí você sabedoria. É, aí embaixo. Aí se tu coloca cosmologia, tu pega na minha antroposofia, já vai aparecer o problema. É demais pra entender. Entendeu assim um pouco de caminho. Bem, então, dependendo do que cada um tirou. Acho que seria legal primeiro falar um pouco dos planetas, né? E até as cores também que ela falou. Tudo tá em atividade aqui. Esse aqui, não sei se alguém tirou, vermelho, com o símbolo do homem, é Marte. E Marte significa guerra, luta, desafios ou... E o meu plano são duas espadas. Ele também se comunica com o naipe de espadas, né? Meu fala de processo e de luta. E esse é Ogum ou Xangô? Acho que é Ogum, né? Qual que é? Qual que é o planeta? Marte. Marte, é porque simboliza pelos planetas também. Isso. Agora esse eu não verde... me lembro, não. Esse verde aqui é com o símbolo da mulher. É sobre Vênus, também sobre o lado intuitivo, é sobre a nossa sensibilidade. A copa ali. Isso é a mesa. Som é o que tem em cima da mesa, a jarra d'água. Uhum. É o cálice, né? Também. Cálice. Esse aqui que eu tô em dúvida um pouco. É Saturno. Ou Júpiter? Netuno, não, acho que é Saturno. Não, é pela carta é Saturno. Esse símbolo azul com esse 4. O teu aqui. Ele é Saturno. Ele é o arquétipo de Cronos, que fala sobre o tempo. Que na mitologia grega é aquele. É o pai de todos os deuses, uhum, do Olimpo. E ele. E Zeus é o deus que comanda o Olimpo hoje em dia. Só que antes de ter Zeus no Olimpo, Cronos era um dos titãs. E aí os filhos dele nasciam, ele comia os filhos dele. Porque ele sabia que algum deles ia tirar ele do poder. Uma vez. Só que aí veio Zeus e quebrou a barriga dele. Mas é assim ainda. E aí ele é o senhor do tempo. Ele é o tempo. A gente tá assim, inexorável. Se fode com o tempo, exatamente, né? Não, é por isso que ele engole a gente uma vez na vida. É amarelinho, é o sol. Tá aqui, né? É. Que é sobre a criatividade, a força que começa as coisas, a força que dá luz. E tem um sol tatuado, nossa, que bom, né? É essa sintonia que eu gosto de pegar. Nada por acaso. Aí, ó, cabelo. Aí tem um Júpiter. Talvez eu estou em dúvida se é Júpiter ou se é Saturno. Desculpa. Cadê? Júpiter, você falou. Falei. Quando Júpiter sai sobre a carta da morte, ele dá influência ao contrário. Então, em vez de morte, é nascimento, fertilidade, gravidez. É, Júpiter tem essa influência, né? Essa influência. E a gente tem Mercúrio. É a sua? Na mitologia, é bem ele. Uhum. Na mitologia grega é o Hermes, que é aquele que tem umas asinhas no pé, que é quem traz as novidades, ele é o vento, ele é o metal. Ele é... Comunicação. A comunicação. Internet. Quem canta assim pra abrir o cerimônia, né? Acho que eu já falei de quase todas. Luz. Tem algumas cartas que não tem naipe, mas são poucas. Tem a estrela do homem e a estrela da mulher. Que tá aqui. É, eu perdi o verde que era. Esse é Vênus. Vênus. É. É bem conectado com a terra também, o corpo da terra, né? A mulher. A mãe. A mãe. É, algumas cartas que... Por exemplo, essa chave é a primeira carta do baralho. Então, é o destino. É o que abre as portas do destino para iniciar esses personagens nesse grande caminho. E alguém quer falar a carta que tirou? Pra mim saiu a ruína, que é uma carta que parece bastante com a torre do Marcelo. A gente tava até falando disso. Uhum. Legal. O que é o 10 no de Marcelo mesmo? É Roda da Fortuna. Então, eu tirei o presente. Que pra mim isso aqui tá sendo um presente mesmo. Né? Aí tem uma mãozinha aqui saindo da nuvem. Uma coroa, um cetro. Um cetro, uma rosa dos ventos, né? Uhum. É, parece... Lembra um pouco as de espadas também. É uma carta de providência divina provendo, né? Uhum. É nós aqui, na tenda da cura. Não, é corujinha. No meu saiu uma coruja. É uma coruja aí, né? É, uma coruja. Uma carta de lua. Coroada. Sabedoria. Bem simpática, sorridente. É o que mesmo? Sabedoria, sagessa. É uma coruja simpática, sorridente, amarela. Do planeta? De Saturno. Corujinha de Saturno. Coruja simpática, né? Você. Mostra a sua carta aí pra nós ver. Mostra a carta. Ah, essa carta é linda. Ela fala sobre... É, que você achou dessa carta? que você achou dessa carta? Porque a leitura da carta é cada gente que faz, né? Fala o símbolo. O que você acha dessa carta? O que você sentiu dela? que tu achou que isso aí era o quê? Uma concha? É o que é ali, viu? Não dá ideia pra ela, não. Olha o céu. Essa carta é o que você achar que ela é. Não fala não, mas... Fala pra ela. O que você achou? Água é vida. Pode falar em paixão também. Uma carta de riqueza, é boa. É um cesto cheio de moedas. Oh. Riqueza da terra. Qual é o nome daquele farmel mesmo? Que é assim, sabe? Aquilo que você quer. Um cesto que é assim. É um cesto, uma cestaria com preciosidades dentro. Essa é uma carta de Marte. Deixa eu ver. O nome parece com as mãos. Amarrado. É, como tá amarrado. Tá amarrado, indo pra baixo. Como se ele estivesse pensando em alguma questão que ele tem, que ele gostaria. Não sei se ele gostaria, mas ele tá meditando sobre uma questão que vai, ele vai ter que quebrar essa corrente ou não. Tá percebendo isso. Aquela pessoa sente a carta, né? É. sei. Isso é só uma possibilidade também. Qual é o que está escrito? Fatalidade. Isso me lembra um pouco até a carta da morte. Mas é legal porque ele tem uma foice. Mas a carta da morte é muito mais sobre se abrir o campo, sabe? Se ceifar, colher, do que propriamente uma morte física. Oi? Eu pensei assim nela, tipo como a Izzy fala, né? Quando ela joga a carta pra gente, ela fala tudo. Então eu achei nesse baralho aqui, nessa carta, sai tudo. Oi? Vem cá, ó. Então eles jogam. Quem fala aí das cartas dela aí? Quem que joga a carta aqui, pô? É. Aqui ninguém. Aqui tem duas. Ah, então a gente vai começar que é a jogar duas serpentes e um cetro, né? Não sei se elas estão. Sem essa explicação, não sei se elas estão querendo se pegar ou só olhando, olhar. Esse é um símbolo. Só ter uma pessoa só. É um caduceu, né? Esse é o símbolo. O nome dele é Caduceu, esse símbolo. E ele fala sobre. O despertar da Kundalini. É. Infinito ali, o. Despertar da Kundalini é a força da serpente da terra, né? Do fundo. Que vai desde o primeiro chakra até o último chakra. Então, o equilíbrio dessas energias. E a serpente significa, também pode significar. Equilíbrio das energias, porque sim, como o Jonathan estava falando hoje do rio, que ele não vai reto para o mar, ele vai assim meandrando. Então, esse caminho da energia também é o equilíbrio. O cetro no meio também pode ser o conhecimento acendendo, né? Comunicação, magia. A sua. Escrito é. Esterilite é uma ilha no meio do mar. Pode ser. Essa carta é de. Acho que é. Saturno também. E aí ela fala sobre. Talvez um isolamento. Não é mal. Isolamento é talvez um lugar do seu pensamento que você precisa se olhar. Diferente uns dos outros, e também se entender esse lugar de você mesmo. Uma ilha, né? Uma ilha é um lugar cercado por água. Que você que chega lá. Né? O que você achou? Pode falar. Veio alguma. Alguma palavra na sua cabeça, por exemplo? Algum sentimento? Sente que você está numa ilha de alguma forma, ou que você quer ir para uma ilha de alguma forma. Ir na praia, pegar um barco. Fala não, hein? Tá com vergonha. Vai pensando aí, daqui a pouco você fala. Ó, Cato, ele não tá falando porque tá em isolamento. Ele tá lá na ilha. Deixa quieto. E a sua? A minha é um cachorro com a flor. Um cachorro com a flor. Ah, posso ver o nome? Sol. Essa é do sol também. Penser, amitié. É pensamento, amizade. Você fala francês? Francês? Amitié? Sim, amizade. É legal pensar a figura do cachorro, né? Porque ele é a figura do amigo, da fidelidade, da. De um parceiro. É, eu não sei o que essa carta vai te dizer nesse momento, mas. Ele se relaciona essa energia fiel com a natureza também, pela flor que está desabrochando. Então é um desabrochar também de pensamento. E de constância, de amizade, de fidelidade, de você se relacionar com o outro. Ah, essa carta é linda, eu amo essa carta. Elevação. É a pirâmide, tem uma escada também. Sim. Aí quando eu estava pensando em alguma pergunta, né, chegou em geral, né, como estar aqui, né, como posso potenciar estar aqui, né, perguntei como que se desdobram outras coisas, assim, que estou trabalhando, estudando aí, né, que se desdobra. Aí pensei que as pirâmides foram construídas de cima para baixo, né? Ela apareceu assim também. Uhum. E essa conexão com o sol, né? Com o sol também como como da casa da gente, né? A gente vem de um lugar e fala dessa elevação, né? Como se potenciar no sentido, para mim, né? Como nessa leitura, como se potenciar no sentido de se conectar com a casa mesmo, né? Uhum. De que tem ferramentas e caminhos, mas talvez os caminhos mais comuns, como a escada, não são agora, senão é ir além disso, né? De elevation. Uhum. Também aí viajei com a palavra, né? Elevação, né? Como tem vários tios, uhum. como que não dá certo de onde essa palavra, né? Como francês, inglês. Aí penso em esse elevação, muito legal. Ué, acho que você falou tudo. Mas assim, é sobre essa ascendência também, da construção de uma fundação do que vai te apontar para cima do seu conhecimento. E uma carta de sol também, porque eu acho que ela é uma... Está marcado para você fazer esse caminho, só que requer trabalho. Bem. Você. Isso que eu vou te passar depois, acho que eu tenho até aí no meu computador. Honor é honrarias. Honrarias. Você acha você isso associar ao homem como é que é por isso? Honor, eu acho que é a mesma coisa em inglês. Honras. Honor. It's French. Yeah. Honras. What is honor in Portuguese? Honor. Honor. De qual deveria ser um pouco a presença minha, nossa, no festival, né? Porque tem tanto conhecimento aqui, tantas fontes diferentes, né? Então você acaba querendo ficar mais escuro, só observando, e depois você se percebe, não, eu tenho que, tipo, passar um pouco também, né? Tipo, assim, pra eu senti que é isso que a carta me falou. Legal. Ah, essa carta é linda também. É outra carta de sol. Esse aí é um mapa astral. É, pra mim é uma carta de predestinação mesmo, de um caminho espiritual. Foi isso, né, quando eu senti dele. Desde a preparação do evento, que eu venho sentindo, né, essa energia de renascimento, de união, né? Eu acho que... Qual seria esse aqui? Esse é o sol. O sol, né? Com o sol ainda, com palavra, é isso que eu falar. É natividade, nascimento. Pois é. Então é uma coisa muito importante para mim, né? Eu também me surpreendi hoje agora cedo de novo. Né? quando foi fazer a abertura. Eu acho que é isso que ela me presenteou a carta. Uhum. Pra gente, pra mim continuar é esse caminho, né? Uhum. Que verdadeiramente agora eu vim, tô redescobrindo também esse caminho. Quando eu era adolescente, né? Eu sempre sonhava em um caminho, acho que é esse caminho que agora está aparecendo. Esse caminho, essa luz que está vindo, é como agora o primeiro festival que dá em nossa aldeia Pará. E ver as coisas que estão acontecendo e sentindo também que tem um dedo, né? E cada guerreiro lá fazendo as coisas acontecer, todo mundo junto. Não só um, mas são a união, né? Do povo, da comunidade, dos indivíduos, tipo, fazendo as coisas acontecer. É isso aí. Ah, Eric. União. É, linda essa carta. O que você sentiu? Primeiro, eu estava pensando no meu namorado, porque a gente estava muito ligando antes de eu vir para cá. E depois eu pensei mais, pensei que não tem que brigar, porque a gente é assim, é um só. Sim. E depois eu achei que não é só ele, é o grupo inteiro. É um amor tanto aqui que a gente está sentindo essa união. Eu peguei essa, que é felicidade. E mas foi pra cá? Eu peguei ela de cabeça pra baixo. E acho que se eu tivesse pego ela assim, seria outro significado pra mim. É Saturno, né? E Saturno é um planeta bem forte na minha, no meu mapa. E acho que tá ligado com a questão de... como eu posso dizer? Entregar as coisas que não são minhas e que não pertencem a mim. Chicote. Não sei. Partilhar a felicidade. Pra chegar à felicidade. Uma estrela de Davi no meio também. Né? Ele falou que ela é o número 6, porque ela tem 6 pontos. Ele já falou sobre o 6 hoje, né? Fala também sobre uma dinâmica de grupo. Dinâmica de mais. Uma felicidade. Comunhão, eu acho. Comunhão. Qual que é o planeta aí? Esse aqui é Saturno. Enterprise é tipo empresas. Enterprises. And like work. It's like it's about work. But also it's about planning. Sobre planejamento, sobre descoberta, sobre esquadrinhar as suas descobertas para você poder se armar. It's about it's about like planning your discoveries and automatically making projects and organizing things so you can tackle them. Yeah. And this other part is about communication. Yeah, this is Mercury. So it talks about this. It's about a part of Mercury that's about communicating the project and giving them space in itself so they can work their parts together. Olha que você vai quiser ter o pé. Sua era a paz. Eu vi a sua, você botou aqui de volta. Na feira, a paz. A cobertura. Ah, é sobre lavoura também. Sobre colheita. E? Sobre harvest. É, colheita. Tem que buscar mais madeira. E também tem o martelo de Xangô, né, cara? Sim, martelo. Mas eu vejo como a paz, mas a revertida, eu penso que tem que ver com luta também. Como tem que estar com Vênus, pode ter que ver com luta pela terra, pelo amor, talvez também. E coleta, boa, boa. Acho que a Vênus não é uma luta, não sei se tanto um embate. Não é uma luta de violência. Ah, não, não, mesmo. É uma luta de bem. Sensibilidade. Tem. Eu só acho super confuso. Confuso. Confusão. Quatro passarinhos, né? Eu vejo na casa de Marte, que são, acho que é um pouco esse encontro também. Tem gente vindo dos quatro cantos pra falar, né? Mas a gente tá na casa de Marte, que é da luta, assim. Então a gente tá num momento de respirar e organizar a luta pra frente também, assim. Legal essa leitura que você fez. São quatro. Você me parece umas gralhas. Imagina umas gralhas também. Não só um passarinho, tá? É um pássaro forte, é um pássaro. E por ela ser uma carta de Marte, é como um conselho também. Internamente. De onde chega a notícia e de onde se planeja. A gente concentra para poder levar para fora mesmo. Inimigos, né? Eu vejo essa carta da cobra. Serpente também é o conhecimento, né? Que a gente já ouviu essa história muitas vezes. E eu acho que ela é enrolada. E a espada pode ser tanto luta quanto também pensamento. Então, eu acho que ela fala sobre desafios de padrão de pensamento e aceder, chegar no conhecimento também. Esse é um desafio que está sendo botado. De usar essa inteligência arcaica e também como manipular ela sem se sabotar. Eu vejo mais ou menos assim. O que você viu? Você falou que ele parece um pouco com o baralho cigano, né? Engraçado que cada carta de cada pessoa que saiu, eu ia lendo ela pra mim também, assim. E tá como se estivesse contando um caminho mesmo. A minha foi a descoberta. Ela era toda amarela e azul. Aí na parte inferior tinha uma coruja, alguns livros e escritos. No canto esquerdo tinha uma estrela de Davi. Aí uma luneta que aponta para cima, assim, na diagonal. Aí em cima dessa luneta tem uma estrela também, assim, mas eu acho que é uma estrela material, sei lá, não sei. E acho que é isso, assim, é meio que. Eu tô vendo muita coisa materializada, assim, tô descobrindo muita coisa que talvez descoberta muito boa. Era uma carta do sol? É da lua. Da lua, ah, beleza. É, acho que as cartas da lua sempre estão relacionadas com o intuitivo, com nossa percepção de si mesmo, com nossos sonhos, com as nossas descobertas não racionais, nossas descobertas sutis. Obrigada, gente, por ter tirado uma carta. Gratidão pelo convite, Turinho. Então, amanhã tá? Amanhã, 2 horas, né? Vai ter a roda só com as mulheres, né? Vamos falar sobre o sagrado feminino aqui também, 2 horas. Só com mulheres. É, acho que de manhã, lá pelas 8 da manhã, a gente vai estar fazendo o reiki também. Quem quiser. Amanhã? Uhum. Pronto. Legal. Seria uma energia. Aqui? É, aqui. A gente ainda não sabe se vai ser 8, a gente vai conversar lá. Sim, sim. Vê essa galera aqui. A gente vai fazer também uma brincadeirinha também aqui mais tarde, quem quiser chegar depois da oficina lá de artesanato. Aí fim do lá a gente tá aqui montando um som, alguma coisa assim pra galera se divertir. Guerreiro que tá lá vai fazer um som aí pra gente ouvir. Com o tambor? Não, né? O outro. Não, ele faz. Um som, não sei. Não sei se é com tambor, não, mas é um som que dá pra dançar. Valeu, obrigado. Obrigado. Você tá refrescando.